A quadrilha. Eu busco inspiração na calma, a expressão que vem da alma. Me salvo e o efeito da causa é sem defeito e nem pausa. Põe sentimento em cada palavra, lembro que os bicos desacreditavam. Segui firme e forte, leão que dá o bote, repita no porte e arma sem travar. Mas munição é palavra e não bala, se liga meu mano, se para e repara. Que nego critica, que nego só fala e não cala. Rala, afiada na falha, nos traço, embaço. Evolução espiritual e mental a cada passo. É pronto pra regaço, transcendente, independente. Disposto a honrar meu posto, sem desgosto eu sigo em frente. Tô mocado, focado no meu compromisso, pois não vivo disso, eu vivo por isso. Responsa no peito, adquiro, já miro rap no gatilho, eu só tiro preciso. Pesadão pra contestar, sistema gera esquema pra nossa boca calar. Esquece a porra da cena, sua brisa que eu vim roubar. Avante, meu time é plant, eu quero ver cês segurar. Sessão descarrego, é o enredo do poeta. Marreta não aceita desfeita, simplesmente bate a meta. Métrica acima da média, sangue frio e postura reta. Pra questionar as regras que infesta a selva de pedra. RAP, só proceder na missão, não vou me perder na função. Não vou ramelar, tio. Se fuder, qual vai ser do meu sangue pra escorrer? Foi minha camisa pra suar. A quadrilha tá no jogo então. O efeito das regras é jogar. Respeito é pra quem tem, não pra quem quer. Ser humilde pra saber checar. A quadrilha tá no jogo então. O efeito das regras é jogar. Respeito é pra quem tem, não pra quem quer. Ser humilde pra saber checar. Moleque novão, há pouco tempo no cenário hip hop. Top, headshot, pra quem faz sombra e bop. Lock em choque, mete em top, foque note pra entender. Vou dar corda pra quem se enforque, não tô com tempo a perder. Se foder, Joe, tô pronto pra escrever um novo capítulo. Porque não aguento mais ouvir verso ridículo, está explícito. Título chamativo, contagia, movimentade da nação. Que dança com a mente vazia, adaptado. O que essa mídia tem pra oferecer, revoltado. E não tô com conversa pra entreter. A cada momento que passa, vejo desgraça na masua de um me consome. Nego, matando sua raça de graça, só para abraço apagar de mais homem, nego. Tu faça mais rap, menos nome. A rua vai cobrar esses breaks de microfone. Toda fome de viver e ver o desenvolvimento. E se for pra ter overdose, será de conhecimento, Joe. A quadrilha tá no jogo então. O efeito das regras é jogar. Respeito é pra quem tem, não pra quem quer. Ser humilde pra saber checar. A quadrilha tá no jogo então. O efeito das regras é jogar. Original rap nacional. Original rap nacional. Nacional. E da vida bandida eu carrego a cicatriz. Foda-se, sou rico, está caro, eu sempre quis. O rap me salvou, Deus abençoou. Faço por amor, liberdade, obrigado meu senhor. Proteja meus irmãos, ilumine minha função, amém. Acima o que é divino e mais ninguém. Do lado os aliados é de fé, respeito. Somos o que somos, causa e efeito. A trilha sonora da cena que vem do gueto. Somos nós e a justiça, rimo pelo branco e o preto. Salve pra quebrada e aos irmãos que estão no céu. A vida é desafio, realidade é cruel. De São Paulo, a facção central de rap bruto. De menos é a paz e de mais aqui é luto. Do trem de Pirituba no último vagão. Conexão do morro, abaixada boladão. E somos pensadores de fatos racionais. Detentos do sistema e livre de prisões mentais. O que foi, o que é, o que um dia será. Não importa a disciplina, tem que ter em qualquer lugar. A quadrilha tá no jogo então. O efeito das regras é